бачу добра сад, маєш гостю тисоті, я ви бачу добра сад. І пацієнт, другий бен, стану жук, сенча і юз граве. Eu curto que é bom, os cojos nem impera. Em frente ao barraco, só o grave que impera. Trago uma dose de pancada, treme tudo. É som de vagabundo, som suave é de fundo. Bateu um fio nos molequinhos, intima as bandas. E de um modo que funciona, bota, bota pra tremer. Louco, louco, fica. Quem pode, pra nós trago uma dose. Grave bate, lombra sobe. Nós gosta disso aqui, grave bate, lombra sobe. Nós gosta disso aqui, grave bate, lombra sobe. Impaciente, truque bem, estamos juntos, sente aí os graves. Grave, grave, grave. Os graves. Grave, grave, grave. Nós gosta disso aqui, grave bate, lombra sobe. Barraco, som estrala, Lohan nervoso infarta. Rap som que devasta, beira o volume só os mala. Moderação pra quê? Nós gosta disso aqui. Subir mostra o poder desse modelo tem que ser. A traja vem do pé, visão até os boné. A paz aqui se envolve nos falantes choque. Na Rufus 69, porta mala que sobe. No barraco rap bate forte. Sem corte. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Impaciente, truque bem, estamos juntos, sente aí os graves. Grave, grave, grave. Os graves. Grave, grave, grave. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Nós gosta disso aqui. Grave bate no meu sol. Ansiedade pro que vem. Pira vai além. Lens fechado eu tenho 100. Pai se envolve, olha quem vem. Moleque fica louco. Nem gosto pros encosto. Das caixas vem um tesouro. Empurrado pelo assopro. Drink importado. Pra nós o necessário. Do whisky sobra o frasco. No salão pequeno espaço. Viaja aos pancadão. Isso no bermudão. Estilo de quebrada. Treme telha, trinca chão. Isso aqui. Grave bate no braçado, nós gosta disso aqui. Grave bate no braçado. Impaciente, truque bem, estamos juntos, sente aí os graves. Grave, grave, grave. Os graves. Grave, grave, grave. Nós gosta disso aqui. Grave bate no braçado, nós gosta disso aqui. Grave bate no braçado. Grave, grave, grave. Grave, grave, grave. Os graves. Grave, grave, grave. Grave, grave, grave. Os graves.